quando os amantes adormeceram. Todas as palavras se calaram, já não vive o mundo em que se perderam. Em as madrugadas em que se amaram, quero sentir, quero ouvir. Seus passos de volta à minha porta, a dizer que me amava quando estava longe. Deixar que amanhã junto nos encontre e que passe a ser vida o que hoje é só sonho. E que se acabe um segredo e que se aumente os desejos. Yeah. E assim quanto eu te beijo, que mude o destino por um minuto, que meu corpo encontre seu corpo num prazer absoluto. E assim quanto eu te abraço, me aperte em seus braços por um minuto, de um jeito que só você sabe, de um jeito que só eu sei. Já não há razão pra não ser pra sempre. Essa vez há de ser, tem que ser diferente. Não me deixe sozinho, nem mesmo um pouco. Esse pouco me deixa cada vez mais louco. E que se acabe um segredo e que se aumente os desejos. Yeah, yeah, yeah. E assim quanto eu te vejo, que mude o destino por um minuto, que meu corpo encontre seu corpo num prazer absoluto. E assim quanto eu te abraço, me aperte em seus braços por um minuto, de um jeito que só você sabe, de um jeito que só eu sei. Que meu corpo encontre seu corpo absoluto. E assim quanto eu te abraço, me aperto em seus braços por um minuto, de um jeito que só você sabe, de um jeito que só eu.